Talvez. Entrando na porra do lar. Mas liga, se liga na fita. Se liga na ideia que vamos lançar. Fortes indícios. São homicídios. Preciso de várias formas de um lar. Para ligar, mostrar que a lua começa a dar as cartas. Ligue. Seu brilho atrai a bondade, a maldade nos ilumina também. 10 horas da noite, não sei o que que há, não sei o que que pega, mano meu. Rapaz, domina nossa quebrada, nem parece São Mateus. Tô jogando bilhar, queimando fume pra beber. Torço um maluco comando com uma BT, ilustrando de 100. Que porra que pega, o que que é merda? Eu sei lá, sentimos no ar que o bicho se pã vai pegar. Mas maluco, ninguém quer saber se o bicho vai pegar. Tem uma pá de cano no esquema, pronta, cague, mata. Vamos lá e papa, pagar pra ver no que dá. São ex-presidiários, espertos que estão na porta do bar. Ok, sabem que? Não podem marcar vacila no pedaço. A lei, eu sei bem, é diferente da lei do fardado. Seu currículo inclui então sua profissão, ladrão. Calibres são fortes com homicídio nas costas sem porte. Me dá um giz, um gangsta diz. Passa na ponta do taco, rei maluco, você liga que é o fim. O dono do bar deixa o uísque no esquema no ponto pá. Risadas ecoam pro buraco, vai a 8, só ligue que a morte vem. Não dá viagem perdida sem falha. Ela procura o blues pela droga da farda. A morte vem. Não dá viagem perdida sem falha. Ela procura o blues pela droga da farda. Se liga em só quando do gato te ligo sem medo, bote pé, pois aqui estranho é o sabadão da hora sem problema. A malandragem não dorme, não bota numa catoca, não fica bamba subitamente. Cola uma culpa apagada, cês são gargalhados devido às circunstâncias. Segura a bronca, maluco, só fotos são ratos, são locos, a paisana. Correria geral, maluco, cada macaco no seu galho. Mas todos querem zoar os otários disfarçados. Quem quer saber que se for do medo, antes morrer de pé do que viver de joelhos. O olhar dos demônios reflete chance nas mães. Não acho que é grande demais um sábado de paz. E a porra da morte se aproxima, liga com sangue frio e ótima mira, querendo levar algumas vidas. E sem nada declarar, o gatilho aperta, ratatata, bum! Manos indo a merda, só que merda, tentam revidar sem ideia, pá! Verdadeiro ditado faz o ruim, não se quer. Enquanto loquei, atira, atira, atira. E assim meus estouros, gritos ecoam, vou ligar. O cheiro da droga da pólvora contamina todo o ar. Maluco, tá tudo esquisito, rei, pode acreditar. O cheiro da pólvora contaminou todo o ar. Chacina, chacina, serviço completo, perfeito. Chacina, chacina, registrar a memória do que. Merda, a ambulância chega tarde, mas dá pra ver que sapecos de AR-15 bem dados, zoa pra valer. Pior do que morrer desse jeito é ver o mano correndo. Gambés escrevem a porra que querem do B.O. Criminal com a gata parada, não chega os parceiros só. IML vem, captura dos presuntos vem. Não há documento ou parentes, registram como indigentes. Enfim, eu tentei pedir, não é por aí, eu conheço o cara. Mas aí no gueto falava de preto, já não vale nada. Vizinhança calada, fecha a porta, janela e pum. Enquanto a nós lemos Salmo 91, Salmo 91. Chacinas em periferia não são difíceis de se ver. Este é apenas mais um fato, perto dos milhões de acontecimentos que ocorrem em toda a periferia do Brasil. A mídia distorce a notícia, faz seu papel. Dizem que foi guerra entre traficantes por território, mas o real fato está registrado em memória do gueto. E a população, assustada, aguarda por um bom fim de semana de paz.